Deus sabe quantas vezes sou levada a desistir da caminhada preparada para mim. Me sinto frágil sem poder agir. Me falta força, mas sei devo seguir. De Cristo uma lição: a perdoar e amar a meu irmão. Só Deus sabe quando me fecho em meu quarto pra orar. Lágrimas quentes caem no rosto sem parar. Ouço uma voz que vem dizendo assim: só Deus sabe quantas vezes sou levada a desistir da caminhada preparada para mim. Me sinto frágil sem poder agir. Me falta forças, mas sei devo seguir. Oh, oh, só Deus sabe que faço tudo pra ter paz e comunhão, mesmo que às vezes ferem o meu coração. Mas aprendi de Cristo uma lição: a perdoar e amar a meu irmão. Só Deus sabe quando me fecho em meu quarto pra orar. Lágrimas quentes caem no rosto sem parar. Ouço uma voz que vem dizendo assim: conheço a tua vida muito bem. Eu te protejo quando vai e quando vem. Estás coberto com o sangue de Jesus.